conhece o estágio de um ser humano quando quer vencer. E o que passei nesta vida são fatos reais que não dá pra esquecer. Experiências amargas no caminho tive que enfrentar, mas a busca e o valor da conquista me deram coragem pra continuar. Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri, nem tão pouco os segredos guardados que no peito escondi. Eram planos escritos por Deus, isso posso te assegurar. Foi chorando que vi em minha vida a promessa chegar. Só Deus sabe da minha história, porque Ele fez acontecer. E através desta letra que canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar lágrimas. Sem fugir do compromisso, eu busquei algo pela madrugada. A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo e ter vitória alcançada. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros e os desvaneios desta vida. Jesus tirou e clareou a estrada, a porta se abriu pra mim. Valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu insistir, valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando pude alcançar os planos de Deus. Só Deus sabe da minha história, porque Ele fez acontecer. E através desta letra que canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar lágrimas.